quero só ouvir. Agora eu posso olhar tua beleza, enfim, pra sempre contemplar e mergulhar profundo em teu amor. Livre, submisso, entregue ao teu dispor. Lindo é sempre te sentir, tão doce a me tocar, tão perto junto a mim, sem nunca me deixar. Em tuas promessas eu descanso enfim, pois o impossível faz real pra mim. Sim, eu sei que tudo podes, Deus de amor. Nenhum dos teus planos vai frustrar, Senhor. Tu é a minha vida, sei que o melhor queres pra mim. Jamais deixarei de te amar, meu Deus. Em tuas promessas eu descanso enfim.